os bares começam a funcionar, ruas lotadas, seres humanos e outras criaturas, droga por uns lados, batuques de todos os lados, todos os tipos, a benção para o santo, no outro lado as guitarras, e o articulo processo, nas esquinas os carros, o som mecânico, os policiais passam, os punks no meio do fio, os skinheads encostados nos muros, as barracas diversas, os arcos da Lapa. Eu vivo na Zona Oeste, eu tenho que ir na Zona Norte, Irajá, Guadalupe e Vila Isabel, pois na Zona Sul eu já sei andar. Vou de Santa Cruz pra Praça Mauá, Migfield, Bunker, Megaton, Bugalú, Sobradão do Rock, Rato no Rio, Fan House, Tijolinho, Roupas da Moral, Tira Onda, Feira da Itaipava, Tio, Rua Alfândega e Bolsa da Kipe. À noite, alta madrugada, gente falando, gente gritando, gente gargalhando. Todo tipo de prostituição, ferida solta, palavra solta.